Pentáculo do Medo, quinto canto. Ó Hierofante, abre sobre a mesa líquida dos mares o livro dos arcanos, instrumento feroz de sortilégios. Desvenda aos olhos cegos dos mortais o segredo que os deuses nos escondem, medrosos do poder de nossa ira. És nosso mestre sobre a vida e a morte. Ensina aos teus discípulos a meta. Dá-nos a senha. Risca o itinerário no mapa do teu céu. E põe em nossas mãos a lira e o leme, para que nós, perdidos nestas águas, possamos caminhar e adormecer as grandes hierarquias vingadoras. Antes de ouvirmos teu aviso urgente, roubaram nosso canto, e agora Orfeu não mais comanda os sons de sua lira. Vencido, entregue a legião das ondas que nos esmagam. Move-se o olhar de Deus desesperado em direção dos homens. Mas quem irá detê-lo nesta luta? Mesmo proscrito, ele procura o ritmo que adormecia Deus e as potestades no escuro abrigo das constelações. Livre dos ferros que lhe prendem os braços, Orfeu recua e o seu rancor divino faz a noite descer sobre as esferas onde Deus guarda a luz de seus mistérios. E ele a tremer no limiar do templo, cuspindo as labaredas de seu ódio sobre as rosas que estão desabrochando no chão do céu, agora ameaçado. Procura, ó mestre, a música perdida nas ruas destes mares devassados por tantos marinheiros, hoje cegos à luz semeadas pelas tuas mãos. E faz que um novo canto se inicie e agrade como outrora homens e feras, para que nós, egressos deste inferno, lembremos sem chorar tua presença. Louco ou possesso, um dia abri chorando a concha de ouro e fogo que abrigava teu duro olhar de mestre, mas previa que ser esta vida a senha e o itinerário dos mistérios que nunca descobriste aos olhos de aprendiz que fui. E sei que é tarde. A nossa luta é contra os deuses, mesmo com o rosto incendiado em lágrimas e este manto de treva em nossos ombros. Ó potestades criminosas, vejo o trabalho dos magos traduzindo as primeiras palavras com que Deus, jogando os dados do destino humano, descreve o horror da morte em nossa face. Ninguém para reger a nossa música. Nenhuma luz desperta no silêncio da madrugada que elabora os planos da construção de rios e oceanos no chão deste arquipélago de sombras. E nos lançamos pelos corredores do inferno e coroamos Satanás na esperança de ungir os nossos olhos com resplendor de rosas e de risos, enquanto as nossas mãos desesperadas tentam se lavar com amor, suor e sangue, a lama e o tédio que nos cobrem o corpo. E ao ver-nos ébrios, diluindo em lágrimas o sal e o fel de tantas amarguras, o rebanho feroz assalta a nave e chama as trevas para o tombadilho. A senha de quem chega é um pentagrama encravado na testa. Ah, quem se atreve a movimentar a bússola parada na direção dos deuses que nos vingam, seus anjos arquitetam seus desígnios sem consultar a estrela que nos guia. Sete passos com a vida assediada nas mãos e a morte olhando o nosso jogo de equilibristas. E saber que Deus, pastor do espanto e da ternura, vive catalogando as nossas agonias no arquivo indevassável destes mares e manda os seus tufões nos arrastarem mortos ou vivos pela escuridão. Ó grande taumaturgo, acorda os mortos e ensina, se ainda lembras, o roteiro exato, para que teus filhos saibam caminhar este chão de iniquidades. Eis o sangue dos mártires nas torres, tingindo de vermelha luz que desce para sujar de medo as nossas ruas. Com a ponta do triângulo sagrado vazaram nossos olhos, que tentavam ler os mistérios do destino humano. Agora cego, contra a vida e a morte, levanta as mãos e acordo nos abismos as hostes infernais da ventania. E joga a sorte sobre a mesa negra da bruxa que me instrui. Mas ao impor o meu comando às suas legiões, Satã enfurecido envolve em pânico céus, oceanos, reis e continentes, e ao vê-lo vivo sobre tantos mortos, Deus varre a nossa cinza e ri, feliz. Ouvi, não me enganava. Eram risadas de Deus, enchendo o espaço onde dançaram prostitutas e deuses e demônios. E Satanás rugiu cavando as trevas. Um arco-íris coroou a fronte do rei, que era poeta e não sabia. E tudo virou lama, angústia e pó. Sobre as tábuas da lei caíram raios e se fez rubro o mar em que se engrava a nave tutelar das potestades. E vi Netuno hastear o seu tridente estrelejado contra o firmamento. E sobre o mar em fogo, os meus guerreiros caminharam sonâmbulos em busca de paz, mesmo sem Deus para morrer. E foi daí que, abrindo meu caminho, surgiu meu guia cavalgando a estrela, com as mãos cheias de auroras. Dentro em seus olhos ardia o rosto incandescente do hierofante lendo meu destino. E abriu-se o livro dos arcanos. Vi de suas folhas mágicas saírem a cruz e o tirso, crânios e punhais. Era a invasão das fúrias rebeladas no átrio divino de meu templo. E vi, com estes olhos que o inferno incendiou, as montanhas marchando e estremecer as raízes do chão, iluminado pelo rastro de Deus, que me amparava com a poeira de seus pés, suando chamas.